tormenta. Urbano nas folhas, frágil esperança. O cego pensamento, onde repousa a lembrança. Trago em mim o sentimento do mundo, por onde andei. Meus passos foram profundos, as dores do golpe. Enchem d'água, me emociono ao lembrar. Sei que um dia tudo vai mudar. A casa vazia, a solidão é ingrata. Nas paredes rachada, um calendário, uma data. Sobre os ombros, o mundo lhe pesa. De canto e sozinho, em silêncio ele reza. Diante dos olhos viu sua vida passar. Cicatrizes que falam, difícil suportar. Vem a neurose, pontual e exata. Deus apelo, teus gritos, a triste serenata. No terreno baldio, o princípio da frustração. Fumando mesclado no casebre em construção. Quantas vezes bem louco chegou em casa. Os pés empoeirados, olhos vermelhos em brasa. Sua mãe, sentada no sofá, assistindo TV, acho nem vai se ligar. Noites em claro na noia, esquentando na lata. Desejo sombrio, macabro, enigmata. Todos contavam com seu funeral, mas não foi dessa vez, não, não foi seu final. Orações de jejum, a Deus fez seu louvor. O Noia mal vestido, hoje é um servo do Senhor. Dias sim, dias não, nada na vida é em vão. A felicidade é uma estrada que tá sempre em construção. O fogo que ardia, a fé milagrosa. A tempestade foi forte, mas no jardim restaram as rosas. Quantos rios atravessei pra chegar até aqui. Foi difícil, eu confesso, mas com as mágoas eu aprendi. Eu não quero mais chorar.